Nessa eu não vou falar nada não, só quero deixar claro que eu amo o pai. Tchau, gente. Caio Paiva nos beats. Paiva nos beats. Trabalhando pra ver os meus amigos ricos. Me explorou andando de chofé. Na frente dela vem um carro-chefe. Com três caras armados, com cão engatilhado. Pronto pro que der e vier. Meu pai lendo as notícias na internet. No seu escritório é o topo do Trade Center. Que vou ter comprado com din de rap. Hits com S sem ajuda alguma, agradeço a mim mesmo. Quando eu disser não pare, por favor não pare. Olha as páginas e capas de revista que conquistei sem encarte de músico. Meu dente com cara e eu tranca afiado. Sou de fato, assumo uma múmia de estúdio. Vou contar dinheiro, vou contar dinheiro, vou contar dinheiro. Copos pro ar e ter saúde. No fim tem quem morre todo dia. Não viver já é uma morte súbita. Vou contar dinheiro, vou contar dinheiro, vou contar dinheiro. Copos pro ar e ter saúde. No fim tem quem morre todo dia. Não viver já é uma morte mas súbita. Viva, viva madrugada, rotina bandida. Antes viciantes, danço conforme a dança. Sai dessa cilada, saio com alguém hoje até se for pra fazer nada. Oh, no lago, Rolex no braço. Rodas cromadas na nave do Caio. Se o mundo for acabar, que acabe de lado pra eu poder morrer deitado. Oh, no lago, Rolex no braço. Rodas cromadas na nave do Caio. Se o mundo for acabar, já cabe de lado pra eu poder morrer deitado. Vou contar dinheiro, vou contar dinheiro, vou contar dinheiro. Copos pro ar e ter saúde. No fim tem quem morre todo dia. Não viver já é uma morte súbita. Vou contar dinheiro, vou contar dinheiro, vou contar dinheiro. Copos pro ar e ter saúde. No fim tem quem morre todo dia. Não viver já é uma morte súbita. Já ficou bem claro que eu quero passar o din-din pra minha conta. Trabalho pra minha família não trabalhar mais. O que eu faço pra viver não é da sua conta. Se tão falando de mim eu nem ouço mais. Tô Steve Wonder pro que eles acham. Cês tão cheio de esqueleto no armário. Quem aqui tem cara de otário? Falam que eu tô moleque. Criei de carona no calhambeck dela. Ativo hotbox, fecha a janela. Prefere quem? Eu sou o quê? Mas o que você fez pra isso aqui acontecer? Ei, manda essa aqui pra quem for mente fraca. Pra quem acha que sabe a verdade. Rimas prematuras, punchlines rasas. O rap desses caras nem saiu da puberdade. Vou contar dinheiro, vou contar dinheiro, vou contar dinheiro. Copos pro ar e ter saúde. No fim tem quem morre todo dia. Não viver já é uma morte súbita. Vou contar dinheiro, vou contar dinheiro, vou contar dinheiro. Copos pro ar e ter saúde. No fim tem quem morre todo dia. Não viver já é uma morte súbita.